Meu fracasso é um ano luz, se volta quebrado, partido em cacos. A vida está aí, mas não está nem aí pra ninguém. Na rota do sofrimento, só meu redentor me faz bem. Quem confia em Deus é como um monte de Sião, nunca se abala, segue firmão na missão. Descontrole é comportamento, raiva é sentimento que sinto por dentro, junto de tensão nesse momento. Com pai tendo AVC, espero o diagnóstico. Brasil, hospital público, única certeza é óbito. Pro laudo acusar ajudantes como culpado por prestar socorro errado, chega atrasado. A verdade é importante, mas se tem hora pra falar. 331 é ignorância pra atenção que nos dá. Principal obra do meu pai deveria ser o classicismo paterno. Petrarca do busão, trocado gênio, não descoberto. Biografias, diversas narrativas dos seus contos nas viagens, roletas infinitas. Relembro dos pós-tempos do sorvete até altas horas. O fute na praça, explicação antes das provas. Minha mãe que morreu no parto, fato inesperado, desesperado, chocado. Justa causa dos trabalhos, se Alexandre foi grande, meu pai foi gigante. Que de mim cuidou, ensinou o gladiador da cidade grande. Seja o que Deus quiser, mas não deixe se abater. Segura nas mãos de Deus, que Ele sabe o que fazer. Pra mim, Ele sempre se dedica. Em dobro, meu pai super-herói, The Flash dá os trocos, mas depois queda do desempenho nas tarefas do cotidiano. Diminuição do senso crítico a cada ano, mudança de personalidade pra decorar dificuldade, eu pensando que era coisa normal da idade. Três línguas enterradas na dificuldade da fala, pela Alzheimer tardiamente diagnosticada. Muitos por aí protagonizam a mesma história, passa batida, perda grado, altimento memória. A cruz dele também me faz sofrer, é osso ter que ver o pai como um vegetal até morrer. Essa doença atualmente atinge 18 milhões de pessoas no mundo, e a lastimável projeção é que estima-se que até 2025 35 milhas alcancem o mesmo estágio clínico com medicação correta, atividade multidisciplinar. Essa enfermidade pode estacionar, mas é uma doença cara que poucos podem bancar. Só de aluguel, da cama hospitalar. O Brasil carece de políticas sociais que atendam dignamente os cidadãos nos hospitais. Sem tempo, amigos, com gastos excessivos, sem antidepressivos, já teria partido pro suicídio. Seja o que Deus quiser, mas não deixe se alimentava por som da aposentadoria. Não cobriu os gastos de 3 semanas. Conselhos não faltava para jogá-lo no asilo, mas não vou fazer com pai que não quero que façam comigo. Canso de ouvir notícia de covardia, falta de higiene, desrespeito em geriatrias. Meu espelho, por que que você está assim? Parte meu coração ver ele, nem se lembra de mim. Rolê na praça, pipa, campinho de terra pra casa, e nem ligava se assaltasse a geladeira de madrugada. Mas hoje nem, não se tem como viver se só sofrer. Mais um dia nesse inferno pra morte vou me render. Arranjei um segundo trampo pra pagar uma enfermeira que pôde cuidar do meu coro a semana inteira. Certo dia, ratão na vala, comércio fechado, trampava de madrugada. madrugada mal cheguei, fui liberado, cheguei em casa, me choquei com aquela cena. Meu pai tendo um AVC, caça enfermeira, cadê ela? Chegou ajuda, partimos pro hospital. Meu velho, segura minha mão, calma que vai dar tudo certo. Encharcado de lágrimas, falava nenhuma palavra, que apertava do nada, ficou pálida e gelada. Não morreu, só descansou, mas o motivo que leva raiva, pois o enfermeiro largou para partir para a balada. Seja o que Deus quiser, mas não deixe.